constrói. Dia após dia, com delicadeza, o amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera e suporta. O amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo espera e suporta. Poderosas nesta vida são o amor e a vida.